ser certinho. Solteiro e se é passada, eu quero um casalzinho. Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho? E não é meu aniversário, mas de peça sim. Dá você de presente pra mim. E dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. E não é meu. Pra mim, e dá você de presente pra mim, e dá você de presente pra mim. Rafa CD, central da swingueira, Gordo CD, Pipoco. Eu já errei demais, eu quero ser certinho. Solteiro e se é passada, eu quero um casalzinho. Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amor?